espíritos físicos, profetizava o futuro e vários outros tipos de faculdades mediúnicas. Francisco, do mesmo modo, conseguia ler o pensamento dos seus freis, dos seus companheiros, preocupava-se com eles, profetizava o futuro, dizem alguns autores. Chico Xavier testemunha que Francisco de Assis é a reencarnação do discípulo amado do Cristo, João o Evangelista, que escreveu o Apocalipse e profetizou em sua época. Outros defendem, nós não temos como comprovar, que ele fora o profeta Daniel do Antigo Testamento, também médium, que profetizava em sua época, adivinhava os sonhos. E Francisco, portanto, foi um grande médium de cura, um grande médium de conhecer a intimidade do pensamento das pessoas. E Jesus sendo o maior médium. Chico Xavier nos ensinando a bênção da mediunidade com Jesus. Vamos ver essa grande faculdade como bênção para nós. E ele veio nos ensinar a humildade, a renúncia. Um dia ele vai pedir esmolas para os leprosos. Eles trabalhavam, capinavam, aceitavam posar na casa ou nos armazéns, nos celeiros das pessoas. Desde que pudessem trabalhar, eles somente esmolavam quando não podiam trabalhar, de modo a conquistar o alimento e o pouso de cada dia. Um dia ele vai pedir esmolas a um senhor muito rico. Ele lhe cospe as mãos. E Francisco não se abala. Envolvido pelo amor do Cristo, lhe diz: meu senhor, muito obrigado. Isto é verdadeiramente o que eu mereço. Mas será que o senhor não tem alguma esmola para dar para os nossos pobres, para os nossos irmãos leprosos? E o homem se comove com a humildade daquele santo. E um dia ele estava sentindo uma grande tentação, jejuava muito, estava muito doente. Passava vários dias, às vezes, somente a pão e água. Frei Leão lhe levava na gruta que ficava no momento mais profundo do precipício.